agradecer a todos os empresários, a todos os expositores, pela sua colaboração nesta divulgação desta Expo H, que vai no seu sexto ano consecutivo, quando a lançámos. Dizer que é um lugar de encontro para os oliveirenses. Também é uma feira que nos é para registar pela adesão que temos de expositores, à volta de 200, não todos de Oliveira do Hospital, mas uma grande parte de Oliveira do Hospital. Quero dizer também que para mim é um motivo de orgulho ter aqui alguns municípios e alguns presidentes que também fazem as suas feiras e que para mim é uma honra estar sempre neles, e que não somos concorrentes diretos, pelo contrário, trabalhamos em parceria entre as câmaras municipais, o caso de Távola, o caso também de Arganil, que terá brevemente em setembro também a sua feira, e que para nós não há aqui uma questão de sermos maiores ou mais pequenos, isso não nos interessa absolutamente. O que há aqui é uma complementaridade entre os territórios e o que ele representa para nós. Eu até diria que esta Expo H, este que é sobretudo um ponto de encontro dos oliveirenses e sobretudo das suas famílias, também dos nossos imigrantes que vêm até às suas terras e que se vão encontrando aqui, e que o pretexto é esse, para se encontrar nos nossos restaurantes, nas nossas tascas, e também para promovermos aquilo que temos de melhor. Hoje queria-vos aqui agradecer muito aos nossos expositores. Se a feira não tinha sentido se não tivesse estes expositores, e a todos os empresários do Oliveira do Hospital, mas também às nossas juntas de freguesia, que pela primeira vez se reuniram para estarem as vezes presentes na sua divulgação. Quero fazer esse agradecimento às juntas de freguesia, aos grupos culturais que vão passar em mais de 400 elementos, vão passar aqui no palco 2, divulgando a nossa cultura, desde a Filarmónica. Quero agradecer à Filarmónica Sanjianense e também à escolinha muito bonita dos nossos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital, e eles são muitos, hoje estavam ali poucos, mas eles são quase 100, e por isso os bombeiros da Oliveira têm futuro, porque estão ali os seus futuros elementos do corpo ativo. E depois também às pessoas todas, porque esta festa foi feita para Oliveira do Hospital.